1622, Rádio Difusora Vale do Curu, em 1560 kHz, AM, emissora líder da Autorização Gomes da Silva, direção Roberto Gomes da Silva, coordenação geral Flávio Moreira, 5 Corte, Ceará.